Central FM 937. Só música top. Central FM, onde a música não para. Central FM, bom dia, onde a música não para. Daqui a pouco vamos ter a passagem pelas 7h30, a rubrica Lifestyle. Para já, são as músicas que vale a pena. 93.5. Central FM, mais do que música, um estilo. Central FM, boa música, melhor ambiente. Dos 7 às 10, manhãs de rádio, 9:37. Central. Manhãs da Rádio Central FM, aproveito para atualizar, temperatura máxima de 13 graus hoje na Grande Lisboa, tendência para céu muito nublado com chuva a acompanhar. Agora, as músicas não param, está na edição das músicas da Rádio Central FM. Central FM, Amadora, Lisboa. Central FM, 93.7, Amadora, Lisboa. Bom dia, Central FM, a sua música preferida roda já a seguir. Aproveito para recordar, está na edição das manhãs da rádio entre as 7 e Central FM, para toda a Grande Lisboa. De 7 às 10. Manhãs da rádio. Para fechar esta primeira parte das manhãs da rádio, vamos agora ao encontro das 8 horas da manhã. São 8 horas. 93.7. Amadora, Lisboa. Central FM. Informação. Informação. Central FM. Às 10, manhãs da rádio Central FM.